só entrar com o reportar no momento. Base para a final do procedimento 06. Autorizado, a final. Autorizado o procedimento de autorrotação, guardião 06. 06. Uma centena com 12 nós. Solo Salvador, Bruno 397. Bruno 397, informação em curso a Lima, Congonhas 360 para os copos. Tá pronto, proceda. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêzulo 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5417 no transponto. 6 autorizado, São Paulo Companhia, 13.0, de fora da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, recepta Pêzulo 1 no meio. Controle 120.8 e o transponde é 5417. 1397, posição mesmo. Bruno 397 correto, portão 62 e chama pronto para o espectacionamento. Chama pronto. Foi arremeteu aos 17, curvas a critério. Chame iniciando o procedimento de autorrotação na final da 17. Gente. Para descida, o Papa Tango mais calhão, Alfa Tango fica descendo a proa de Alfa Tango. Proa da rotatória 1507, que nega 0107, mais calhão. A proa da rotatória mais calhão. Salvador, bom dia, gol no 983. Gol no 983, bom dia, informação em curso a Lima, Guarulhos 360, para os copos. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêzulo 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5406 no transponto. 360 Guarulhos, decolando a 10, curva direita, no perfil da Dael Leda, Bridge, a Pêzulo 1 no meia. Seguindo o perfil, controle 1208 e o transponder 5406, gol 1983. Gol 1983, correto, confirmando portão 05. Afirmo, 05. Gente, no 5 chama pronto, pushback, pelo menos. Vamos chamar. Papá Romeu Juliette, Vitor Charlie, mantém-se condições visuais, QNH 1017, voe direto para IP e reporte na ideal de descida. Reporte na ideal de descida, na frente de Paris, Juliette, Vitor Charlie, com informação. Corta. Sente, acione o código 2424 e desça para 1510, QNH 1017. 2424, acionou, não gostou muito não, mas está descendo para 1510. Afirmo, 1510. Ok, 1510, o Juliette de Céu. Dois pares. Região 06, Tocoia remeteu aos 2 anos. Autorizado a autorrotação, reporte iniciando. Vete. Siga, November, Romeu Yankee. November, Romeu Yankee, qual foi o seu setor plano de voo? November Romeu Yankee, confirme se efetuou o plano de voo. Sente, acione 0224, mantém condições visuais, QNH 1017. O November Romeu Yankee. Kilo Romeu Oscar, desce para altitude de tráfego, frequência livre. Guardião 06. Manda o vento 100 graus, 13 nós, Guardião 06. Topoi arremeteu aos 24. Informe iniciando o procedimento de autorrotação. Para informação, temos um tráfego, é um Xingu. O tráfego encontra-se a 8 milhas da cabeceira 17. Afirmativo, a gente vai fazer esse procedimento se possível e depois parte por terço de grama. É ideal que, após esse procedimento, abandone a 17 e prossiga para o terço de grama ou para a táxi aí, Oscar. Sim, senhor, a gente prossegue, Popat. Obrigado, hein. Cara. A torre, o Mike Charlie Alpha vai passar a rotatória com a cabeceira 17 à vista. Ok, Mike Charlie Alpha. Aguarde autorização de pouso. Temos um esquilo fazendo uma autorrotação agora a menos de uma milha da cabeceira 17. Aguarde autorização de pouso. O vento para o cheque é 1000 graus, 12 nós. Ok, então continua a aproximação, chamarei então na final, aguardando para o pouso. Tem a aeronave que chamou, transmissão muito baixa. Mike Eco Juliette, prossiga. Padrão 06. Delta está na bata. Charlie Alpha, há quantos minutos do pouso? Ah, 30 segundos aí, tá pertinho aqui, 6 milhas. Quem o senhor está passando agora a rotatória, confirme. Ah, afirmativo. Está a 3 minutos do pouso. Cliente, o Mike Charlie Alpha, o ajuste 1017. 17. Decola da 1-7, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 0260, corteja. Eu desejo uma nova arremetida e prosseguir para a perna do vento, aguardando a base. Okay. Mantenha-se a distância regulamentar de 50 metros do eixo da pista no 7. O seu solo foi aos 2,6, o guardião 06. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, gente, informa o tráfego em Xingu na final da 1-7, o senhor tem condições de decolar com a proa noroeste? Realizar o 180 da presente. Alfa, pouso autorizado na 1-7, vento 100 graus, 1-0 norte, check-in. Pouso autorizado no 7, trem embaixo checado, Mike Chalhão. Guardião 02, o senhor vai tocar o setor, Salvador? E o comandante? A bordo? Guardião 02, informa o tráfego na curtíssima final da 1-7, informe fora do solo. Para o táxi 397, 129 a bordo, 4 horas de autonomia, Oceano Galeão. 7, táxi autorizado até a interseção da Bata, chame para ingresso na 1-7. Na ponte espera 2895-2017-397. Bravo que o Whisky autorizado ao local com toque remetido em Veracruz, 1000 pés, corredor axé, decola da 1-7, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0116, coteja. O Mike Charlie Alpha no solo aos 2-9. Autorizado táxi para o pátio 5, Mike Charlie Alpha. Nada. É, para acionamento, chame torre 1-8, decimal 9, 5, bom voo. 20.8. Controle, está com 20.8. Bravo. Aguarde cópia. Através de fibra, no máximo 500 pés na escuta desse controle. Afirmativo, mantenha as condições visuais na escuta do controle 02. 595, pronto para cópia? Pronto, cópia, senhor. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída Corão. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0263, coteja. Autorizado 140, para Ilhéus, via Golf 677, decola da 10, curva direita, saída Corão. Responde 0263, controle 120, decimal 8, decimal 8. Responde 0263. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar para posicionamento remoto. Olimpo 00, táxi via Alfa Juliette, Pátio, Índia e Alfa novamente, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Zero clear, high speed. Clear above. 9.6, prossiga. E a frequência está muito ruim. Chame a torre na frequência 118.95 para as condições. Bravo Luiz, que chame no ponto de espera da 17. Plano 397, decolado aos 33, chame o controle 120 decimal 8. 1208, 1397. Controle Salvador, bom dia, 1397, cruza 1910 na saída Mari. Bono 397, bom dia, sube e mantenha 360 na saída da El. Afirmativo, 360 da El, 1397. Obrigado, Guardião. Frequência livre. Bom dia. Olimpo 00, alinhar e decolada 1-0. Autorizado, vento é 1-0-0 graus, 1-4-9. Azul 4207, desse mantenha 3000, ajuste 1-0-9-7. Uniforme November, Romeu Yankee, ao controle. Desça para 2, correção, desça para 1500 pés, 1-0-9-7, o ajuste. Voe direto rotatório, informe quando avistar o campo. Chanel 6250, reduce speed to 2109. Existing now 2109, advise. Mike X Juliette, autorizado, alinhar na 1-7, reporte pronta para decolagem. Estimativo, Mike X Juliette, autorizado, alinhar e decolar sem parada. Vento, 1-0-0 graus, 1-4-9, pistão 7, Mike X Juliette. S6250, vector for space, turn left, heading 030, your limit is the localized course. 030 by the left, limit localized 6250. Vitor Charlie, informe quando avistar o aeródromo. Está avistando, já está. Chame a torre, 1895. 1895, muito obrigado, já é Vitor Charlie, bom dia. Bom dia. Olimpo 00, decolado aos 38, chame o controle, 120.8. Agora com controle 1208, Olimpo 00. Oi, bom dia, Papai Romeu, Juliette, Vitor Charlie. Juliette, Vitor Charlie, chame na rotatória. Chamará a rotatória, Juliette, Vitor Charlie. Mike Eco, Juliette, decolado aos 38, controle 120.8. Para a área restrita Netuno, qual o nível solicitado final? O nível solicitado foi o final 135, porém vai necessitar subir até o nível 145 ou talvez até o 150 para fazer a verificação da aeronave e logo após retorna ao nível 135. Ok, sem problema, está livre a sessão ao nível 135, Olimpo 00. 00. Salve, o Marquinhos do Deck. Mike Eco Juliette, possível, boa tarde. Decolagem da 1-7, da interceptor na saída Coral, na sua escuta. Ok, vou direto Coral, suba nível 060. Direto Coral, 060, Júlio. 030, Chinese 250, reaching 050. Chanel 6250, to intercept the localizer, turn right, heading 070, descend and maintain 3000, descend 1017. 070 by the right, descend 3000, descend 1017. Azul 4207, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, forma estabilizada. Desse mantenha 2000, autorizado X-Ray, reporte 4207. 107, Juliette, Vitor Charlie. Voo 1397, passa nível 160, chama o centro 1251, alterna 13325. Deixa Oeste, 125, 1325, centro, 397. Autoridade, chamar o táxi. Guardião 02, controle. 02, estou recebendo o modo Charlie, mantenha no máximo 500 pés, ok? Tenho dois traves aí em aproximação no ILS da 10. Ok, Luiz, que você é colado aos 40, chame o controle. 120, décima 8. Cuidado na 17, o vento 1-0 graus, 139. Vem embaixo, travado, livre pouso no 7, ele é 80 de ar. Bravo que Luiz, corredor Axé, mil pés, reporte traverso, farol da barra. Azul 4207, complete final ILS, chame a torre 1895. Vai completar 2895 agora, 4207, azul, ótimo dia. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4207. Está no ILS, check. Azul 4207, ciente, livre o pouso na 10. O vento é 1-0-0 graus, 139, azul. Ok, livre pouso 10, 4207, azul. 48, galeão. Libere a direita, frequência livre ao estacionar. Sinal 95, bom voo. De Alfa, Porto Espera 2895, obrigado. 1895, completing approach, 5-0. Tower, good morning, Oceanet 250, established on ILS. 9 a bordo, 4 horas e 10, alternando Salvador. Gente, ingresse no litoral, 500 pés, 0197, o ajuste, forma no través de Pituaçu. Tem um tráfego Charlie 1950, mantendo mil pés no direção do farol da barra, passando agora Itapuã. Controle se autorizado, o guardião aproxima para Salvador pelo setor noroeste, tem referência com 0017. Ok, então prossiga para o setor noroeste, tem um tráfego que está agora no localizador, 3 milhas para o externo, mantendo 2000. Mantenha aí 500 pés no máximo, afastando-se aí o máximo possível da final da 10, ok? Estou passando a final da 10, não mais. Estimativo, o 02, se tiver condições de manter a proa 020, por mais um minuto e depois retornar aí para uma base final da 17, o controle agradece, ok? Ok, seguindo marco do setor norte, o guardião 02. Afirmativo, o tráfego está cruzando nesse momento aí a vertical de Simbra.